Não sei o tempo que faz que nós dois brigamos e nos separamos pensando então que no outro dia um voltaria para pedir perdão. Mas eu não quis, não quis te procurar, nem tu quiseste me pedir pra voltar. Noite após noite esperei o meu telefone tocar. Dia após dia eu vi o carteiro de longe passar. Quis te esquecer, tudo eu fiz, mas em vão. Sempre a saudade dentro do coração. Se o carteiro bater ou se meu telefone chamar, eu te direi que te amo e que quero voltar. Te amo e que quero voltar.